continua a saga de um homem solitário e o seu baseado. Na ânsia de dar uns trago, o meu dia logo cedo estrago. Ando sobrecarregado por cobranças que a mim faço. Não pergunte se foi fácil, tente repetir o que eu fiz e veja o fracasso. Seja revolucionário no ato de se levantar mais uma vez. Não se torne um burguês, um safado que evita a fala português. Busque o seu porquê, eu ainda busco, você sabe. Criando tendência igual um chinês, evitando o dialeto inglês. Engula suas lágrimas, bote ela pra engolir seu ego. Coração de ferro, forjado pelos erros, forjado por aquilo que mais quero e não tenho. Eu sou um mano quieto, que curte um rock alto e fumaça pelo teto. Quero um carinho, quero fuder com força total. Quero um pouco de afeto. Aprendi a fazer a barba com tutorial. Não aprendi como formar uma família. Não aprendi como lidar com minhas dívidas. Larguei tudo na lojinha, botei a culpa de quem sou na falta do meu pai. Agora para e imagina como seria o mundo onde homens do passado não fuderam tudo. Só para um pouco e imagina como seria um mundo onde homens do passado não fuderam tudo.